Fox Serra, aproxima. Usando inicialmente o TAP 70 sessão, aguardando para prosseguir com o Proa Nordeste. Quebec Kilo agora cruzando 2.500 pés. A torre. Mantenha a coordenação também em 1, 2, 3, decimal 4 e 5 com os tráfegos locais. Bruno 864, aguarde. Tango Lima, controle. 66 milhas no nordeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle Aracaju em 120.3. O controle 1208. Plano Zeste, 12080, graças. Zero. 0-5-0, 1864, inicialmente mantendo o perfil da saída da guarda. Ok. Motor instalador, bom dia novamente, só para Romeu tirar Fatango. Charlie Alfa Tango, prossiga. Decolou da 97, com o plano Nordeste, vai ingressar no corredor forte, sobrevoa na costa do Saúde. Charlie Alfa Tango, confirme, decolou da 17? Afirmo. Da 17 comprou a Nordeste, senhora. Vai ingressar, tá comprou de buraquinha para ingresso no corredor forte. Ativo, Charlie Alfa Tango ainda negativo contato radar. Mantenha corredor forte a 500 pés na escuta permanente do controle. Corredor forte, 500 pés na escuta permanente do controle, Charlie Alfa Tango. Bono 561 no desse, mantenha 2 mil pés, ajuste 10-16. Após ITAP e Voiduna. Está autorizado o sinal ILS da pista 90, informe estabilizado. Em 2016, reportará estabilizado o bônus 561. Charlie Alfa Tango, agora sem contato radar, via litoral norte de Salvador, a 500 pés. 500 pés, litoral norte, tá? O Papão meu Luiz, Kiosca Bravo, está na escuta do controle de Salvador? Positivo. Kiosca Bravo, efetua a chamada inicial o controle após a decolagem? Afirmativo, a senhora também respondeu. Via Puca, nível de voo 370. Ok, Puca, 370 autorizado. Bono 864, reautorizado dentro da via até 3 mil pés. Ajuste no 0-6. Via para dirigir no 0-6, Bono 864. elevador 103, 191, busque estacionamento no 7. Autorizar 3191, chama táxi. Bom, 094, 178, a bordo, 310, está na minha perna, João Pessoa. Gente, táxi autorizado, 3194, Fátima, Principal Índia. Espera dar 10, chame 1195, quer negar 10, 16. 096, que é 3194. Estou 3191, confirme, já estou pushback? Não, ainda não, tá? Gente, então mantém posição, aguardando o bode, ainda vou passar a retaguarda, pode autorizar. Essa pode ser retaguarda, autorizado, 3191. Bono 864, reduza para 2109. Reduzindo 2109, 864. Papa Romeo Whisky, Oscar Bravo, chame Centro Recife, 126, decimal 85, alternativa 12545. Charlie, Alfa Tango, a intenção de sobrevoo é em qual localidade? Na costa do Sauípe. Sauípe, sim, estimado para regresso a Salvador? Afirmo. Quatro e trinta e cinco é o regresso do Charlie Alfa Tango. Está afastado agora nordeste de Salvador, 14 milhas. Tem frequência livre para autocoordenação, chama o controle da regresso. Autocoordenação, vai chamar para o regresso, controle, certo? 561, estabilizou? 1094, boa tarde, mantém posto 010. Guarda 10, 1094, bom dia. Bono 864, descida para 2000 pés, está autorizado o sinal ILS de serviço 10, informe e estabilizado. Para 2000, autorizado, informará estabilizado, 864. Tráfego Salvador, muito bom dia, azul 279, 101, pressão tráfego 360 para Guarulhos. 5561, o ajuste é altímetro no 0, no 5, livre pouso, pista no 0, vento no 1, no 0 grau, 09 nós. Livre pouso na 10, eu vou 1 no 5 mesmo. Afirmo. Para o Abuda 7-9-5-3-6-0 para Guarulhos. Abuda 7-1-9, autorizado Sierra Bravo Golf Romeo. VPZO 1-0 até Tango Bravo Eco, Taubaté. Vejo voo 360, decolagem da pista 1-0, curva à direita após a decolagem. Perfil de saída da EL, lenta após sua motiva. Transponda 5571, controle Salvador 120, décima 80. Autorizado 360, Serra Bravo, Golfo de Romeu, decola da pista 10, curva direita, altitude 10, Campo Bravo Eco, da El Lida Mótima, transponda 5571, controle 120, décima 8, azul 27, 1. Azul 2719, cotejamento correto, resposta pronto, portão 3. Reportará, 2719. Solo Salvador, aqui é o América Airlines, formando o término do rebote. Muito bom dia, obrigado. Sente América, bom dia. Papa Romeo Bravo, Kilo Índia, prossiga. Zero 94, condições de LA e decolagem autorizado. Afirmativo, 0094. Sente, autorizado a linha e manter cabeceira 10 inicialmente utilizando manobras. Nem mantenha, 0094. Autorizado com 264. Chame solo, Salvador, 120, perdão, 121, decimal 9. 64 estabilizado, LSF. Boa no 864. Completa final, pista 10, torre 198, decimal 95. Torre 295, boa no 864, obrigado. Salvador, boa tarde, no 1561, ligou. Vou no 561, no táxi de Alfa, reporta antes da direta. Alfa, táxi da direta. Estou voltando a 3191 para o táxi, 1965 a bordo, 329 a direita fina. Senta 3191, no livre táxi, senta ponto de espera da pista 10, ponto de espera 18.95. Bom, ajuste 095, via Pátio Índia. Via Pátio Índia, ponto de espera 1895, 3191. Foi, Salvador, boa noite, 64, capisa de LS, capisa no 0, baixar, checar. No 864, ajuste altímetro no 0, no 5, continua a aproximação, aguardando pista livre. 15 aguardando, vou no 864. Pelo índio, qual a intenção do voo? É 4, autorizado pouso, pista no 0, o vento no 20 graus, 07 nós. Repouso no 0, boa noite, 64. O gol na 094 decolado aos 18, time controle, 120, decimal 8. 208, bom dia. O nome é o Pérez, decola 17, curva direita, corredor axé. TGL com fonte em risco, já November, Vitor Bravo. Aciona o transponder 0145, frequência do controle 120. Ainda correto, qual o PAB? Ok, basicamente copiado. Da presente chama 1895 para acionamento, táxi de colagem. Bom voo. Gol no 561, via Juliette, portão 7. Portão 7. Controle Salvador, Papatango, Juliette, Quebec, tudo pronto para o lançamento. Juliette, Quebec, Vila, está autorizado o lançamento de paraquedistas em coordenação justamente com a frequência livre, com o trato local. Reporte quando pronto para a descida. Autorizado o lançamento, já coordenado com a Vila, para a descida, reportará para a descida. E mantém cabeceira no zero. Ali, mantém no zero, 3 anos, 0, 9. 1-8-6-4, solo G0, libera a direita, chame solo Salvador, 1-2-1, decimal 9. Libera a direita, 1-2-9, boa noite, 64, obrigado. Salvador, bom dia, boa noite, 64, limpando. Salvador, bom dia, boa noite, 64. Boa noite, 64, bom dia, táxi autorizado via Alfa, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette, 4, boa noite, 64. 3191, não. Tem livre decolagem, pista no 0, vento no 30 graus, 099. Livre decolagem, tá, 3191. Joaquim 22, prossiga. Sané 6200, autorizado descida até 3 mil pés, ajuste 1096. Está livre da restrição de altitude em casa. Livre restrição de altitude em casa, descendo para 2 mil pés, 1096. Autorizado, após Mari, voa Duna em descida para 2 mil pés, ou Sané 6200. Mari Duna 6200. Bono 094, vou ir direto Cogno. Direto Cogno, Bono 094. Hotel Romeu, prossiga. Gente, qual é a sede que solicita? Papatango Bravo Kilo India, livre sonátil e pronto para o táxi. Então, 3191, decolado aos 22, chame controle agora, 130 decimal 8. 208, bom dia, madrugada. Bom voo. Controle Salvador, 3191, Dael Leda Irome. 3191, bom dia, contato com a DAS, subiu, mantenha nível de voo 340 via Dael. 340 via Dael, o espaço está completamente virando, se for quanto possível, vou Irume. 3191, Irume é com centro Recife, após 2000, autoriza Leda. Após 2000, Leda, obrigado. Controle Salvador, Juliette Quebec, Kilo para descida. Juliette Quebec, Kilo, mantenha-se em condições visuais, está autorizado descida. Reporte cruzando 3.500 pés. Reportará 3.500 pés, Juliette Quebec, Kilo. 6200 está autorizado, sinal ILS, descida, pico no zero. Informe estabilizado. 6200 está autorizado, sinal ILS. Gente, esse 2719, mantenha a posição e aguarda a autorização para iniciar. Mantenha aguardando na segunda, senhora, as 22, né, escuta para a cópia. Q22 autorizado, Sierra Bravo, November Tango. Via Golfo 677, após conforme a rota do plano. Nível de voo 1-7-0. Decola pista na zero, curva à esquerda, corrijo. Perfil de saída Conde, aciona 5-0-1-0. Controle 1-2-0, decima 8. Uma 094, chame centro Recife, 126, decimal 85. 685, bom dia. 7 Quebec Kilo, continue sua descida para o setor oeste da ilha. 6200, informa o tráfego 10 horas a 8 milhas. 4 mil pés em descida para 3500 pés, aeronave já superada. Thank you, Travis, and I'm going to go. 7 Quebec Kilo, tem frequência livre para auto-coordenação. Frequência livre, grato. Papatango Mike, Echo X-Ray, mantém-me aqui agora. O Xamé 6200, complexo final de Xamé Torre, 1895. Isso aí, Salvador, Xamé 6200, bom dia, final na 0. 6200, ajuste de instrumento na 0, no 5, autorizado com pistão na 0, o vento 110 graus, 07 nós. Pouso, pistola 0, estando em 15, o Xamé 6200. Pode, pode, pode. Pouso 162, acione identificação, autorizado direto de TAP, desça para o nível 050. TAP 050, 162, grátis. Pouso 3191, estamos no centro Recife, 13325 e ao CERN, 1251. Centro Recife agora, 1-3-3-2-5-2-5-1, tá, 3-1-9-1, boa. Romeu, cópia. Autorizado Serra November Golf India, nível 125. Decolagem pistão na site, curva direita, ingressa corredor axé, restrito inicialmente a 1.000 pés, aguardando liberação do controle. Rota conforme a do plano, aciona 5474, controle 120-2980. Ok, correto. Confirma por gentileza o local de estacionamento. Estacionamento X, decolagem torre 1-8-95, ajuste 1-0-5, bom voo. Frank Serra Golf. Bom dia. Prossiga. Eu vou formar para a direita do Romeu. Personagem de um plano táxi. Torre, o azul 2719, pronto na ponte de espera da 1-0. 2719, visual com Airbus da Avianca na curta final 1-0. Afirmo, 2719. Gente, após o pouso do mês, está autorizado a linha manter cabeceira 1-0. Após a Avianca, autorizado a alinhar e manter cabeceira 1-0 do 2719. Juliette, até o Romeu, está autorizado o táxi, a interseção, fica atento ao Papa Alfa 3-0 na mesma. Nível 100 da cola da pista 17, curva direita, perfil de saída coral, após coral conforme a rota do plano, aciona 5507, controle 120, decimal 80. Correto, qual é o problema? Chame a torre, 1 na noite, decimal 95, ajuste na 0 na 5. Mike, Ego, XC. Patango, Mike, Ego, XC, livre, Tonacho, mas pronto para o táxi. Oceané 6200, solo 32, libera à direita, chamando solo em 121, decimal 9. 219, Oceané. 5, direto até Romeu, mantém interseção. Bom dia, Oceané 6200, táxi via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, botão 8, 2719, livre decolagem, pista 1-0, vento no 30 graus, 08 nós. Livre decolagem, 1-0, azul 2719. Roda, presente, tá que você tá com a cabeceira, confirma. Guarda. Expo X-Ray, estou autorizado o táxi para a interseção. Bravo Kilo India, sem livre decolagem de pista 17, vento no 20 graus, 08 nós. 2719, decolado 34, time controle 120, decimal 8. 208, uma boa, azul, 2719. Olá, suba para o nível 360. Autorizado, direto Leda. 360, direto Leda, azul 2719. Voo 1162, canceladas as restrições de altitude. Desça para 2000 pés, ajuste no 0 no 5. Autorizado, final ILS, reporte estabilizado. 2015, autorizado ILS, X-Ray 1-0, canceladas as restrições de altitude, cargo 1162. 2-2, autorizado o cruzamento da 1-0-2-8, prossiga após via Delta Alpha e reportagem do Juliette. Batango Bravo Kilo Índia, decolagem 35 na proa do farol de Itapuã, chama o controle agora, 1-2-0-8. Na proa do farol de Itapuã, chama o controle, 1-2-0-8, Bravo Kilo Índia. Patango Juliette, até o Romeu. Fique atento, papá. Alfa 30 decolou anteriormente. Tem livre decolagem. Pistão no 7, o vento no 20 graus, 07 nós. Controle, boa tarde, Papatango Bravo, Kilo Índia. Papatango Bravo, Kilo Índia, mantém condições visuais, ajuste no 0 no 5, reporte farol da barra. Reportará no farol da barra, Bravo, Kilo Índia. Papapá, Juliette, Hotel Romeo, decolado 36, na proa do farol de Sapuancho, me controle, 1208. 208, obrigado, papá. Aguarde a coordenação, azul 2719. Aguardando na sua escuta, azul 2719. Todo papapá, Juliette, Hotel Romeo, na sua. Papapá Juliette, Hotel Romeu, bom dia, mantém as condições visuais, ajuste no 0, 1 no 5. Informa o tráfego também no corredor Axé, agora na sua posição de 2 horas a 3 milhas, mantendo 1000 pés, um Papa Alfa 30. Informe a pro ideal para o destino. A ideal para o destino vai ser a 280, se autorizado, vou direto subindo. 09, nós. Jet, o Hotel Romeo inicialmente mantenha o corredor Axé em separação com o tráfego anteriormente informado devido ao tráfego em aproximação. Jet, Romeo, mantendo o pé, mantendo o separação. Jet, correto protegimento, né, que é outra presente, acionamento, taxa de colagem, 198, décima 95, ajuste na 095, bom voo. Boa tarde, são 3895, mantenha a escuta e aguarde. Mike X-ray, decolado 38, time controle, 1208. Obrigado, bom dia. John DeBrackett. Charlie Alfa Tango. Azul 2719 é autorizado direto por base. Autorizado direto por base, azul 2719, graças. Sou Papa Romeo Charlie Alfa Tango. Controle Papa Tango Mike X-Ray. Mike X-Ray. Bom dia, contato radar, suba para o nível 100, autorizado direto coral. Obrigado, 100, direto coral, Mike X-Ray. Dois dois da linha, decola pista 10, vendo na 40 graus 089. Está livre o push, agora no copo, 3895. Fala, Tuzé, Doutor Ramiro, 276 agora, por exemplo. Autorizado, Juliette, Hotel Romeu e livre ascensão ao nível 125. 200, Romeu, gráfico. Gente, tá passando Bravo Cilindro, frequência livre. Mike Serra Golf, se autorizado o táxi, até a intercessão, reporte para ingresso pista no 7. Chama a torre 1895. 1895, vamos 162, bora. Azul 2719, chama o centro Recife, 1251 e ao termo 13325. Eficiente 251 ou 25 azul 2719. Gol 1162, ajuste o altímetro no 095, continua na aproximação, aguardando autorização de pouso. Agora Belo, 162. Gol 1162, estou autorizado pouso, piscina 0, vento no 40 graus, 07 nós. Livre pouso na 10, gol 1162. Força aérea, Joker 22, decolado 42, chama o controle 1208. Joker 22, chamada ao controle. Jet, o hotel Romeu, quando possível, estimado para pouso. Quanto ele Salvador, Jota 22, cumprindo o pessoal da saída Conde, para Natal. 1600, copiado. Controle Papa Romeu, se levantando. Interlago. Centro Charlie Alfa Tango, reporte quando no sobrevoo na região de Guatemi. Vai manter a vertical da estrada do Coco e reportar ao norte da torre para autorização do PGL na 17, ok? Gente, Charlie Alfa Tango. Salvador, muito bom dia, 1790 da Gol, autorização nível 410, recente da Mike. Tá 3895, tá correto, reporta pro taxi. Gol no 790, aguarda a coordenação 410, Recife. Guardando o ponto da direção Major? Afirmo. É. Traz o gol no 556, autorização, Guarião. Número 2, aguarda a Copa, gol no 556. Mandar. É que Serra Golfo mantém a posição. Azul 5048, call guidance, same flight level 050, and fly direct to the position. 050, fly direct to the position. Golf, fique atento ao estresse turbulência do Boeing da Golf, pousou na pista no 0, em frio e devalagem, pista no 17, o vento no 30 graus e no 09. Papa Romeu Charlie Alfa Tango, chame a torre 1895. 1295, galera. 1219, 1262, boa. Torre Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Charlie Alfa Tango, reporta na final no 7. Vai reportar na final no 7, tá? Salvador, boa tarde, no voo 62, Libró. Gol não, no 62. Boa tarde, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette 10, voo 62. Papa Romeo Mike Serra Golf, decolando na sua escuta na água. Papa Romeo Mike Serra Golf, contato radar, sob a restrita 3.000 pés, autorizado direto à água. 3.000 direto à água, quando possível radial 290? Sente o Mike Serra Golf, inicialmente mantenha a proa de água, logo quando possível será autorizado direto. A flor de árvore, muito obrigado. Aí vai bocola causando, né, Pereira? Pedir um pouquinho, né? Bom, vou dar pra... Você também, bom trabalho aí. Tranquilo. Outro abração curioso. Valeu, Pereira. A 790, copy. Gol na 790, autorizado, Serra Bravo, Romeu, Foxtrot. Nível 410, decola pista 10, curva esquerda, perfeito saída, Puca, Jama, após Jama, Aracaju. Após Aracaju, prossiga conforme a rota do plano, transponder 5033, controle 120, decimal 80. Só está autorizando o 410 para Recife, decolada 10, na beira esquerda, Puca, Jama, transição Caju. 5033, transponda 208. Obrigado, gol 17 de novembro. Correto. Oi. Iniciando, tá? Ali, mantém cabeceiro no zero. Azul 4082, bom dia, só na identificação, autorizado direto do UNA, desça para o nível 050. Como é a rota do plano? Transponda 5021, controle 120, decimal 80. Perdão 360, conforme a rota da Eolida. Plana direita, Irume, Ampa, novembro 857, 5021 Nacional e 208, algum 556. Litoral Sul. Afirmativo, vai curvar direita para sobrevoo no Bahia Marina, na rota Bonfim. Que isso, Charlie Alfa Tango, na proa do farol de Itapuã, chama controle agora, 1208. Planta farol de Itapuã, 1200, graças. Tan 3895, livre da colagem, pista 10, vento no 30 graus, 082. Efetou no TGL na 1735, curvou à direita, ingressar no axé. O número peça sobrevoo no Bahia Marina, na rota Bonfim. Vento, Charlie Alfa Tango, reporto quando no sobrevoo na localidade. Vai reportar pro sobrevoo, tá? Papel uniforme, Foxtrot, Foxtrot Sierra, mantém as condições visuais, o ajuste chama 0 no 5, via corredores, reporte na rotatória visual com campo. Azul 5048, descendo, ele mantém 4000 feet, que é NATO 1015. Draft 3 o'clock, 6 miles, Serra Romeo 22, maintain 3,000 feet. Right, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3,000, 3295, contato radar, subatório nível 340, autorizado direto Leda. Na prova de Leda, obrigado. 340, SAN 3895. Azul 504, 8-2000 feet, clear the left final report status. 2000 clear, ILS, Papa Romeo Mike Serra Golf, autorizado direto destino, livre ascensão nível 080. Direto destino 080, grato. Curioso, um abraço, obrigado aí. Ah, não, adia, por favor. Boa, então 3604 com a Lima. SAN 3604, acione identificação, autorizado chegada a Mari, desça para o nível 060. 060 na Mari, SAN azul 5048, complete sign and contact tower 11895. 11895. Wind 140 degrees, 06 knots. Clear to land runway 10, 5048. Como é que o Mike Serra Golf tem feito a mudança de rédea? Você torneu o sinal 085, João. Gente, Papa Romeo Mike Serra Golf, plano modificado azul no 454, submantenha o 08. Condições visuais. Obrigado, Jornal. Azul 4082, cancelada as restrições de altitude, desça para 2000 pés, ajuste no 095, autorizada sinal ILS, reporta estabilidade. Quem reportará estabilizado, desça 2000 altitude, 4003. Fox Sierra, voltando. Prossiga Fox Sierra. Só 7 milhas já de parede, já poderia voar, rotatória. Autorizada a rotatória, papai uniforme Fox Fox Sierra. Boa da rotatória, Marcelo, uma milha 510, é o Fox Fox Sierra. Paulo, Salvador, Xané 62, Funda 3, informação mais, autorização, Galeão. Xané 62, Funda 3, prepara a saída da EL, aguardando o Fox. Aguarda da EL 62, Funda 3. Papapá Juliette, Hotel Romeu, para serviço de informação e alerta, está no Centro Recife, 1288 e ao CERN, 1260. 1288, 1260, Romeu. Gol 5048, na sala 57, libera direita, chama solo 121, decimal 9. 219, azul 5048. Tá 3895, chama só para o Recife. 125, ONU e Alterne, 13325. 251, 3325. Obrigado, 3895. Papa Romeu de Carlão, passando. Controle, Salvador, o Fox Fox Sierra totalmente visual com aeródromo. Papai Uniforme Fox Fox Sierra, está minha torre, 11895. M1895, muito obrigado, senhor. TAM 3604, cancelada as restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste chama 0 no 5. Isso, 3.000, 1015, obrigado, TAM 3604. Doutor Salvador, bom dia, com 1962, cruzando de 1900. Dono 962, bom dia, está na identificação, autorizado, chegada a Mari, desça para o nível 050. 050, Mari, novo, Dono 962. Grau 089. Grato. 6 horas de Guarulhos. Gol no 556, tentando o tráfego da companhia, sinalizando no portão 5. Dali para o táxi e a Pátio Índia, quanto tiver no 9395, ajuste no 0, 115. Mas o 5048 na escuta? Afirma, tio, senhora, se queira desculpar, na sua escuta o 5048. Tem ingresso via quilo, remota posição é 4 Romeu. Ok, quilo via, e a posição 4 Romeu, azul 504. Quilo 5, Papa Romeu, Charlie Alfa Tango. Tá, estamos lá no Gamberone. Liga para o controle. TAM 3216, estou 200. TAM 3216, sendo identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, TAM 3216. Gol 1962, da presente, voe direto TAP. Da presente, TAP, gol 1962. Controle, vai encerrar o solicita sinal 105. 105, submantenho no 05 mais Serra Golf. Dado 105. SAM 3604, inicie redução de velocidade para 2009. Seguirá como número 2 na aproximação. Resvendo, então, SAM 3604. Fox, Fox, Serra. Está autorizado o pouso, pista na 7, vento na 50 graus, 06 noite. Autorizado, pouso na 7, Serra. X-Ray, serviço radar encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador, Samileus, 1201. Tráfico já dispõe da autorização, 6213. Afirma, Chanel 6213, autorizado Serra Bravo Golf Lima, nível 360, decolagem pista 1-0, curva direita, da El Lederume, Upper November 857, após conforme a rota, 5045 no transponder, 120, decimal 80. Chanel 6213, aprovado Janeiro Galeão, nível 360, da El Lederume, decolagem pista 1-0, curva direita, e Upper November 857, transponder 5045, 208. Correto, Chanel 6213, a porta pronta. 04, desça para 2.000 pés, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2.000, botalei X-Ray, tá? 3.604. Estão aguardando pista livre. Aguardo pista livre, azul 4.028. Gol na 556, decolada 03, chame controle 1.208. 208 no 55. Controle, gol no 556. Gol no 556, contato radar, suba para o nível 360, autorizado direto Leda. Direto Leda, gol no 556, galera. Gol no 790, livre decolagem, pista no 0, vento no 00 graus, 08 nós. Livre decolagem, gol 790. Prossiga, Papá Romeu, Charlie Alfa Tango. Sobe Serra, solo 04, poderia confirmar o passe, queira prosseguir? Aqui da Bata. Sim, autorizado, Backtech, estacionar no hangar da Bata, frequência livre.